vocês o que foi tudo isso que aconteceu, porque tem gente que tem a visão e tem gente que não tem. É, eu desci com a Antonella e a gente ficou aqui um pouco aqui embaixo, no pátio. A gente estava ali conversando e passou alguma coisa nesse tronco e balançou. Mas fração de segundo, eu só olhei para Raquel e falei, você viu? Não, mas a gente sentiu. E me veio assim, que não era uma coisa muito boa. Tudo bem. A gente escutou o barulho, a movimentação aqui, subimos. E aqui, quando ela começou, foi Deus, né? Que veio dissipando toda essa energia para todos nós. Alguma coisa blindou esse espírito para ele não ser atingido por isso. E é um espírito, é um ser humano, foi um ser humano, um braço muito comprido, só que é assim. E ele queria que eu ficasse, queria que eu jogasse meu corpo aqui e andasse assim. Eu só segurei, pensei em Deus, mas fiquei com medo, porque, né, tem horas que vem muito forte. Por isso que eu chamei Sônia, chamei a ele. Só que quando ele veio aqui, eu falei, segura o meu corpo, porque quando você encostou, ele ia fazer assim você. E eu segurei, e segurando, eu falei, segura o meu corpo. Porque tem horas que a gente está consciente, só que vem uma coisa muito forte. E isso é bem complicado, assim, porque você fica entre lá e cá, e controlando o máximo que você pode. Porque a gente tem controle, a gente está consciente. E foi o que a Sônia falou. A gente tem que se conectar a Deus e não deixar isso acontecer, chegar a esse ponto, né? Mas eu chego lá. Deixa eu explicar. O Pedro e a Sabrina estão em lua de mel, como vocês sabem, né? Então eles foram passear. E os médios seriam trabalhados esta semana. Então eles estão sem o Pedro e a Sabrina. E está sendo um desafio para todos eles, para todos nós está sendo um desafio, né? Porque a mediunidade está sendo trabalhada. E o que aconteceu hoje, veio um espírito nela que me chamou para falar comigo e ele disse que ele estava todo blindado e que o chefe dele blindou. Então que não adiantava a gente fazer nada, que só quem poderia fazer alguma coisa contra ele seria o Pedro. Ele falou o menino, seria o Pedro. E aqui nós somos um. Não é o Pedro, não é a Sônia, não é a Sabrina, não é a Jace, nós somos um. Nós somos um corpo, assim é o corpo de Cristo. O que seria da mão? Se não tivesse o braço, o que seria do braço? Então nós somos um. É isso que eu coloquei para ela. Eu falei assim, nós somos um. Pedro e Sabrina não está, mas nós somos um. Aí eu segurei na mão dela e levei meu pensamento a Deus e fui conversar com o Pai. E falei, Pai, nós somos um corpo contigo. Se entrou, foi com a tua permissão, porque esta casa é consagrada a ti e tu está aqui conosco. Esse trabalho é teu. Foi tu que levantaste, não foi o homem, não foi Pedro, não fui eu, foi Deus que levantou. Então eu falei, essa casa é tua. Então se ele entrou, entrou com a tua permissão. E não tem blindagem maior do que o amor. O amor é a energia mais forte que existe nesse universo. Então, e não tem nenhuma autoridade maior do que tu aqui neste universo, Pai, aqui nesse, principalmente nesse planeta. Tu é o dono de tudo, tu comanda tudo. Tem irmãos muito mais evoluídos que estão aqui conosco, nos ajudando. Então eu falei, Pai, se tu permitiu que ele entrasse aqui, tem um propósito. Então, que seja feita a tua vontade, o que foi programado. Nos dê discernimento para conduzir. Quando eu falei isso, que eu orei, ele veio e se manifestou na Cláudia. Ele foi obrigado a se manifestar novamente, porque aqui, essa casa não é de bagunça, foi levantada pelo Pai. Quando Paulo veio para tocar nele, eu fiquei aqui, continuei segurando a mão dele, emanando amor, e você fez o teu trabalho que você tinha que fazer, porque nós somos um, e cada um tem, veio com uma função, cada um tem um dom, e isso é para que a gente entenda essa situação. Cada um vai fazer o que tem que fazer. Eu vou olhar, eu vou ver aquilo que compete a mim. O que não compete a mim, eu vou me afastar, vou ficar de lado e vou deixar o outro fazer. Porque nem todos vão fazer tudo. Cada um vem com uma função mais... ele já veio preparado para aquilo. E o Paulo puxou o espírito para ele e entregou. Tá? No caso, você puxou, né? Você puxou ele? Espiritualidade. Ah, não, a espiritualidade, eu sei, eu estou falando. Então, gente, é isso que eu queria mostrar. Entrou aqui, sim, porque Deus permitiu. Ele não entra sem permissão. E isso eu estou falando porque no trabalho, quando começou, estava eu, Pedro e Sabina, isso aconteceu muito conosco para nos testar. Nos testava muito. E entrava, esses espíritos nos desafiavam. Era um espírito que dizia, se eu quiser, eu vou implodir a tua mente. E a gente conversava com o pai, se entrou, tu permitiu, porque esse trabalho é teu. Então, tem algum propósito. Eis-nos aqui. E o espírito era resgatado. Alguns, às vezes, vinham num dia, nos ameaçavam. Aí, nós entrávamos em oração. Quando chegava no trabalho seguinte, ele vinha e era resgatado. Ele mesmo, muitas das vezes, ele se entregava. Então, trabalho que é do Pai não tem bagunça. Trabalho que é do Pai é com ordem e decência. E é com união. Por isso que os mentores pedem união. Por isso é que o Altíssimo canalizou com a Claudinha para mostrar isso. Ele não canaliza só com Pedro, ele não canaliza só com Sabrina, com outros. Ele canaliza com a Claudinha. E ele canalizou e disse, ninguém toque em vocês. Quando ele falou isso através da Claudinha e o que estava acontecendo aqui, eu falei para a Cláudia, Cláudia, eles não vão tocar em ti, não se preocupa, se posicione, porque tudo é com a permissão do Pai. Então agora eu vou passar para o Paulo, que vai trazer a versão dele. Deixa eu só falar uma coisa. Eu não tinha escutado essa questão da blindagem, porque a conversa foi aí particular, mas eu estava aqui concentrada, e aí me veio na mente, blinda ela. E eu blindei o corpo mental, seu corpo mental. E na hora que foi fazer a transferência, ele foi blindado pela minha blindagem. Por isso que foi mais tranquilo. É uma coisa também que eu queria estar falando, gente. A espiritualidade inferior, mesmo ela tendo conhecimento, tendo força, é uma força assim que é até ali. Então, qual é o modo dele estar colocando medo em cima de qualquer um? É realmente através dessas coisas, de falar que é forte, de falar que pode muito, de falar que derruba tudo. Então, exatamente, é ameaça. Então, para provocar dúvida. Pois é, essa casa aqui, a espiritualidade, ele vive falando comigo, eu tenho um guardião que ele está vindo para cá, ele já trabalha aqui, e ele fica falando para mim falar para aqui na casa, que essa casa aqui é uma casa que as pessoas têm que pisar aqui com o pé, mas bem devagarzinho, porque irmão bagunceiro aqui é com ele, e ele vai chegar e vai trabalhar diferente, e ele tem a permissão do Cristo para trabalhar aqui nessa casa aqui. Então, irmãozinho que chegar aqui, quiser ajuda, vai ser amparado, mas se quiser bagunçar, vai encontrar ele e todos os outros que estão aqui. Aí a gente não vai dar amparo, não. A gente vai fazer o que eles estão acostumados a fazer. Então é que a gente tem que estar sempre em mente que casa de Jesus não é casa de bagunça, é uma casa que qualquer espírito que pisar aqui tem que pisar com muito respeito, entendeu? Então é essa a mensagem que eu tinha que te dar.